meus pés pisaram Seol, minha mente morreu, angústia me dominou, já não sou nem mais eu, meus olhos buscam teu rosto. Onde está o meu Deus que ungiu a minha cabeça, me chamou filho meu? Estou no ventre do peixe, o terror me engoliu, no mais profundo dos mares, tua mão me cobriu, por mais que eu fuja de tudo, tu me alcançarás. Eu te amo, Jesus.